prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Bem-vindo, amigo ouvinte, a mais um Prosa Rural, o companheiro do homem do campo. Estamos aí, né, Selma? Estamos sim, William. E ao que tudo indica, hoje vamos andar a cavalo. Ih, não exagera não, Selma. Mas que esse trote gostoso vai dar o ritmo do programa? Ah, vai. Vai mesmo. E sabe por quê, ouvinte? Porque o programa de hoje vai falar sobre a preservação de uma raça rústica, o cavalo pantaneiro. E a Embrapa Pantanal vai estar aqui conosco para prosear sobre esse cavalo robusto. Robusto e resistente, ideal para o trabalho pesado. Além do mais, essencial para a região, pois sem cavalos não tem pecuária no Pantanal. Bem lembrado, Selma, mas vamos explicar para o nosso ouvinte o porquê. É que no Pantanal, o gado é manejado com auxílio de cavalos. E o casco do cavalo pantaneiro é resistente à umidade, perfeito para os alagamentos do Pantanal. E saber que essa raça quase foi extinta, hein? Verdade. E o trabalho da Embrapa foi fundamental para a preservação do cavalo pantaneiro. Sim, desde 1988, a Embrapa Pantanal tem um núcleo de conservação da raça na fazenda Inhumirim, que fica na sub-região de Inhecolândia, Mato Grosso do Sul. Tá curioso, né, ouvinte? Então vamos chamar logo a jornalista Raquel para conversar com a pesquisadora Sandra Santos, da Embrapa Pantanal, sobre o cavalo pantaneiro. Um dedo de prosa. Olá, amigos do Prosa Rural. Eu sou Raquel Brunelli e falo diretamente da Embrapa Pantanal, unidade localizada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com a pesquisadora Sandra, que vai nos contar um pouco mais sobre a raça de cavalos existente no Pantanal brasileiro, o cavalo pantaneiro. Conta pra gente, é verdade que essa raça quase desapareceu? Sim, ela quase desapareceu por conta de vários fatores, entre os quais o não reconhecimento do seu valor por grande parte dos criadores da região, que achava o cavalo muito pequeno, o que possibilitou a entrada de diversas raças exóticas no Pantanal. Mas, como todos vocês sabem, essas não resistiram às condições inóspitas da região, como cheias, secas, ficando apenas os mestiços. Além do mais, com a entrada dessas raças exóticas, também entraram várias doenças, entre as quais a anemia infecciosa equina. E como a Embrapa trabalha com o cavalo pantaneiro no núcleo da fazenda Inhumirim? O principal objetivo do núcleo é manter a variabilidade genética na raça e também é estudar as várias características adaptativas que a seleção natural levou séculos para desenvolver. Os animais são mantidos em pastagem natural, onde são avaliados o hábito alimentar, crescimento, aspectos reprodutivos, tolerância ao calor, sanidade, resistência dos cascos à umidade, entre outros estudos que nós vamos reunir num livro que será editado em breve pela Embrapa Pantanal. E a pesquisa ela não se limita apenas ao núcleo, não é? Existe um trabalho junto aos criadores e aos produtores no campo? Sim, esse estudo ele é também feito em conjunto com alguns criadores e também com a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro. E me parece que já tem muito criador com tropa de cavalos premiados, né? Como que tem evoluído a questão da valorização da raça? O cavalo tem sido muito valorizado, principalmente nesta última década. A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pantaneiro realiza 4 exposições oficiais durante o ano, sendo a última aqui em Corumbá, MS. A Embrapa ela tem comercializado seus produtos no leilão de elite, principalmente em Corumbá, onde os animais têm se destacado, o que reflete o longo trabalho de seleção da raça pela Embrapa. A cada ano que passa, a comercialização do cavalo se amplia em vários municípios e regiões, não somente de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas também em outras regiões do país. E a Sandra me falou que nem só de trabalho vive o cavalo pantaneiro. Ele começa a participar de esportes, onde muitos cavalos cavalos têm se destacado nas provas de rédea e do laço comprido. É, pelo que a gente está vendo, esse cavalo tem mil e uma utilidades. E a você, Sandra, nosso muito obrigado pelas informações sobre o cavalo pantaneiro. Agora que você já conhece a história desse cavalo tão especial, chegou a hora de ouvir o Boiadeiro, canção de Sandro Nemir. Favas contadas. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Lá vem o boiadeiro, em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Sou boiadeiro, nas matas me brenho, e prendo tudo que der e vier. Não temo onças nem touros selvagens, só me deslumbra um olhar de mulher. No morre lento clarão da alvorada, alto da rede cílio alazão. Vou galopando entre as minhas flores, pelos corejos do meu coração. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando sua canção. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando a sua canção. E pula cerca dos tempos de outrora, o rojo ao vento me fez o peão. Essa amargura que trago em minha alma é mais amarga que meu chimarrão. Mas arrebento o pulmão da saudade para laçar o que nunca se alcança. Essa potranca da felicidade, voltando ali no céu da esperança. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Lá vem o boiadeiro seu alazão, alegre cantando a sua canção. Se pula cerca dos tempos de outrora, o forte ao vento me fez o peão. Esta amargura que trago em minha alma é mais amarga que meu chimarrão. Mas arrebento o pulmão da saudade para laçar o que nunca se alcança. Essa potranca da felicidade, contando a risco com o céu da esperança. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando sua canção. Lá vem o boiadeiro em seu alazão, alegre cantando a sua canção. Eita, boiadeiro bom! Eu até consegui imaginar uma boiada e os cavalos. Com uma música dessa. Mas agora, ouvinte, vamos saber como evitar a anemia infecciosa equina. E quem dá as dicas é o técnico Hildeberto Peitsold, que trabalha com a pesquisadora Sandra Santos. Pitacos da Hora. A anemia infecciosa equina, AIE, é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido através do contato de sangue infectado com animal sadio. Não existe tratamento, também não existe vacina para prevenir. Então, evitar o contato com sangue, qualquer que seja ele, é um ponto crucial para o controle da doença. Pequenas atitudes que fazem a diferença para alcançar o controle e evitar a progressão da doença são elas: utilizar somente agulhas e seringa descartáveis, não reutilizar, não compartilhar com outro animal, orientar os peões e funcionários em geral a desinfectarem material como bacheiro, freio, sempre que for iniciar um trabalho com um novo animal, e utilizar esporas não pontudas, ou seja, aquelas que não sejam pontiagudas. Evitar comprar animais sem atestado negativo para a ERA. Mesmo com o exame negativo, realize um novo teste logo após a compra, após 30 dias mais ou menos. Pode, nesse caso, ocorrer que o animal está em fase inicial de contágio. Antes de introduzir um animal novo na propriedade, mantenha isolado, ou seja, quarentena, pelo prazo médio de 30 dias, até a reavaliação de um outro exame confirmatório. Não permita que equinos de visitantes entrem em contato com os animais da propriedade. Sempre que tiver um visitante, coloque esse animal no mínimo afastado de um piquete mais ou menos 50 metros, distante dos animais da fazenda. Outra dica importante também é controlar as populações de insetos hematócitos. Através de quê? Através da limpeza constante dos dejetos. Utilizar armadilhas para a captura de mutucas e desinfectar quimicamente as instalações. Essas são as dicas para que evitar a contaminação, a propagação da anemia infecciosa equina. Obrigado, Ildeberto. Suas dicas são muito importantes para a saúde dos cavalos. E a Raquel está de volta mais uma vez. Agora ela conversa com o técnico Roberto Rondon, que trabalha no Pantanal há mais de 30 anos e é apaixonado pelo cavalo pantaneiro. Vamos lá. Senhor Roberto, conta pra gente como que é a sua experiência com o cavalo pantaneiro. Em primeiro lugar, eu escolhi trabalhar com o cavalo pantaneiro, que ele é um animal pequeno, um animal de muita resistência, ele aguenta o trabalho, aguenta você trabalhar no Pantanal, o tempo das águas, época da cheia, a mesma coisa. E eu sei que eu viajando assim, numa viagem na época da cheia, pega uma vazante funda, eu posso tirar minha praia de cima do lombo dele, fazer uma pelota e atravessar a vazante sem problema nenhum. Depois que eu atravesso do outro lado, encilho ele novamente, continuo a viagem, a mesma coisa. E eu sei que é um animal que aguenta trabalho, você enfia de manhã à tarde, é a mesma coisa, pode trabalhar o dia inteiro, um animal que é da natureza do Pantanal, e por isso eu gosto do cavalo pantaneiro. Quando conheci o cavalo, eu através dessa raça, conheci esse animal que tem da natureza, tem muita valorização para o pantaneiro. Olha, o bicho é bom mesmo, hein? E quem quiser saber mais sobre o cavalo pantaneiro, pode ligar para a Embrapa Pantanal. Anote aí, DDD 67, telefone 3234-5882. Vou repetir, minha gente, DDD é 67, telefone 3234-5882. E quem preferir pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. E conversa vai, conversa vem, o programa chegou ao fim. Até a próxima semana. Até lá, amigo ouvinte. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Raquel Brunelli. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pantanal.